Diretamente da tua mensageiro, Ró. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. É pela fé. É pela fé que o mar vermelho vai se abrir. É pela fé. A minha esperança não está em homem. É desse jeito. O mar vermelho do nosso dia a dia. Apocalipse, revelação de vida. O homem não entende, não procura uma solução. E sim, o culpado para a situação. A solução, nosso problema é o socorro divino. Só Deus pode mudar o nosso destino. Eu não espero nada do homem, é Deus que abre a porta. Se Deus não der fôlego de vida, o homem dorme e não acorda. A fé é a arma de um guerreiro. É pela fé que atravessamos o mar vermelho. Eu tenho a meta a atingir e o sistema desse mundo não vai me impedir. Porque eu tenho objetivo, eu tenho fé para vencer. Aonde há fé, não há motivo pra temer. Aonde há fé, também há esperança. Quem tem objetivo, um dia alcança. Sua vitória depende de você. Se não tem objetivo, como vai vencer? Objetivo é a semente da sua conquista. Quem planta, colhe a vitória de quem acredita. Quem planta coisa ruim, vale vento e tempestade. Quem planta coisa boa, colhe mais felicidade. Por tudo que eu tenho passado, a minha fé no céu bateu. Eu sabia que eu teria a vitória por confiar em Deus. Por isso que Apocalipse não foi escrito em vão. O que está escrito é revelação. Fome, guerra, terremoto, nação contra nação. É pela fé que o mar vermelho vai se abrir, irmão. Aí, vamos gritar com nós, aê. O mar vermelho vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Pode acreditar, você vai sorrir. O mar vermelho vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Pode acreditar, você vai sorrir. O mar vermelho vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Pode acreditar, você vai sorrir. Se o mar vermelho é uma barreira e seu caminho, avança sobre as águas que o mar vai se abrindo. Um guerreiro conquista nada de braços cruzados. Um guerreiro que não batalha é derrotado, nada é impossível para aquele que acredita. Nunca vi guerreiro de fé contra a derrota, é só conquista. Se o sistema é uma muralha para te impedir, é pela fé que a muralha irá cair. É para vencer, irmão. Faz a sua parte que Deus é com você. Só crítica não resolve, e se iniciativa. Estamos em uma batalha que só vence quem acredita. A fé remove montanha, é assim que a Bíblia diz. Vai pela fé que o mar vermelho vai se abrir. O mar vermelho vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Pode acreditar, você vai sorrir. O mar vermelho vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Pode acreditar, você vai sorrir. O mar vermelho vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Pode acreditar, você vai sorrir. Deus é meu escudo e vem o que vier. O meu objetivo eu conquisto pela fé. Minha esperança não está em homem, e sim está em Deus. Por isso eu não me abalo, pela fé eu sou mais eu. O povo de Israel estava sendo perseguido. Atrás dos inimigos, dos lados, só morros. Moisés clamou a Deus, pedindo socorro. Deus ouviu seu clamor e ordenou ao povo que marchem. E pela fé, eles venceram. Foi pela fé que atravessaram o mar vermelho. Esse exemplo é uma tipologia que serve para o nosso dia a dia. Quando o mar vermelho surgir, é pela fé que o mar vermelho vai se abrir. Vem comigo. O mar vermelho vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Você vai sorrir. O mar vermelho vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Pode acreditar, você vai sorrir. O mar vermelho vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Pode acreditar, você vai sorrir. Aê! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo, e vós também vencereis. Porque ele disse: aquele que crê, avança ainda maiores farão. É isso aí, salve de palmas, mensageiro Ró. O mar vermelho vai se abrir, é isso mesmo.